Iemanjá. Mesmo tendo o rabo grande, se escapar de mim tem sorte. Se quiser pisar na bola e pense em aprontar comigo, pare e pense muito bem, pois vou te dar o meu aviso. Vou protegido por Oxóssi e outros orixás. Sou o meu pai, meu protetor e mãe Iemanjá. Nas ruas da área, na favela ou onde ande, eu peço a Deus, proteja minha gangue. De olho aberto, fico esperto com a polícia. Pra ela eu sou mal encarado, cheio de malícia. Me tirou na 8-3 e hoje eu não me importo. Pode estar certo, meu amigo, esse deve a minha sorte. Sou bonzinho, mas certas horas sou vingativo. Por isso lembrei muitas vezes quem já aprontou comigo. Sempre dou a quem precisa o meu conselho. Esconda as armas, foi de sangue, eu tenho receio. O que não quero, mal pra mim, não quero para ninguém. O que meu pai me fez com que não me aproveite de ninguém. Seu perigo de vida é a madrugada, está na rua. Se me fez chorar um dia, chegou a hora sua. Por Deus e minha ira, eu vou te avisar. É só porque ando com Deus, Ogum e Iemanjá. Ogum e Iemanjá, Iemanjá. Ogum e Iemanjá, Ogum. Ogum e Iemanjá, Iemanjá. Ogum e Iemanjá. Não sou de aço pra dizer que não tenho medo da morte, mas posso te dizer que o meu santo é forte. Se vou pro céu ou pro inferno não me interessa. Deus sabe que tô de passagem e não tenho pressa. Minha vida eu não dou satisfação a ninguém. Para o seu bem, se te interessa, eu te dou um alerta. Tenha cuidado no que fala de mim por aí, pois você pode estar errado, então fique calado. O bando errado eu não aceito, não adianta enriquecer com um automóvel meu, pra mim é pilantra. Eu sei me avaliar e comigo não tem. Negociei lá na DP para o seu próprio bem. O que me fez esteja certo que não esqueci. Passou o tempo, mas agora é que resolvi. Que mais cedo ou mais tarde eu possa me vingar. Porque só ando com Deus, Ogum e Iemanjá. Ogum, Ogum e Iemanjá, Iemanjá. Ogum e Iemanjá, Ogum, Ogum, Ogum e Iemanjá, Iemanjá. De terra esquecida, São Paulo, zona sul, periferia mal. Sou paciente, subo, desço, morro todo dia. Na paz de Deus, considerado pela maioria. Sou mano, quem é camarada e sabe que não fiz nada. Lá da DP fui acusado de coisas erradas. Tô intimado e respondendo pelo que não fiz. Mas vamos ver qual é quem vai sair feliz. Sou filho mal criado, produto da rua. Malandro riff nesse mundo que eu não falo em vão. Eu sou assim, e acredito em Deus. Ogum e Iemanjá, sou um dos seus. Ogum, Ogum, Ogum e Iemanjá, Iemanjá. Ogum e Iemanjá, Ogum, Ogum, Ogum e Iemanjá, Iemanjá. Ogum e Iemanjá. Iemanjá.